O Sr. Vereador do PSD tem tido uma posição positiva aqui em termos de discussão. Não tem sido uma força de bloqueio e não tem sido uma força de demagogia aqui dentro do Executivo. Nós percebemos perfeitamente que a oposição tem que colocar umas pedras nos carris a ver se nos tira para ver se faz algum descarrilamento. Essa também é a sua função. É verdade que o engenheiro João Brito tem tido, na minha opinião, uma participação positiva em termos de não bloqueio às nossas decisões. É verdade que eu já disse, e o PSD de Oliveira do Hospital, na minha opinião, cai o erro, mas quem sou eu para lhe dizer, já a última campanha eleitoral foi feita num slogan desta das festas. Mas o PSD, na minha opinião, que também não tenho que lhe dar conselhos, percebeu que esse slogan não entrou nas pessoas. Outra coisa é hoje falarmos sobre gestão financeira, que podemos pedir messas a quem quiser sobre a gestão financeira. O anuário financeiro dos municípios de Portugal não é tutelado por uma organização de amigos dos presidentes de Câmara. E quem o faz é o Tribunal de Contas, é o Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, que são os professores na área da contabilidade que fazem, é o Centro de Investigação e Contabilidade e Fiscalidade e é a Universidade do Minho. São instituições altamente credíveis e são documentos altamente credíveis.